Tem na pista 1-0, gol 907. Azul 4069, decolou 42, sumiu o controle, frequência 19, decima 8. 198, 4069. O 605, localizador, completando a aproximação para pouso, chegue o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Chamando a torre, 1-1-8-9-5, gol no 605. Controle de Salvador, Azul 4069, bom dia. Azul 4069, controle Salvador. Está em contato o radar, passando 1.900. Gire à direita e voe Leda, câmbio. Direita, direto Leda, Azul 4069, obrigado. Gol no 607, vento, 1200 graus 99, tem livre decolagem, pistão no zero. É, livre decolagem da 1-0, gol no 607. Chame Recife, 12685. 1-2-6-8-5, gol no 642. Aqui estamos, Juliette, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1014, voe para Itape, descendo para 5000, Itape Duna para o ILS. Salvador, Itape Duna para o radar. Eficiente, frequência livre, bom voo. Bom dia, bom trabalho. Gol no 605, livre pouso, pistão no 0, vento no 00 graus 99. Livre pouso na 10, baixa travado, gol no 605. Inspecionamento, já temos o banho da companhia que dentro de alguns instantes vai iniciar no 10 táxi, ok? Sim, 10-9. Controle. 19-8, bom voo. Bom dia. Bom dia, gol no 607. Gol no 607, controle, meu cordial, está em contato, radar. 1804, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, e o ajuste no 0 no 4, bom voo. 0 no 4, Juliette Alfa, ponto de espera, 895, gol no 804, para o 17 no 5, após o banho da companhia livrar do setor, está autorizado. Pushback, treinamento no 1 no chame táxi. 7 no 7 no 5. O Rio 5973 na escuta do solo. Já possua cópia, Recife 3-1-0, copia? Autorizado Recife, nível 3-1-0, via Perwisk 5-8. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-1-9, decimal 8, e aciona 5-1-0-6 no transponder. Cotejamento correto, chame pronto o pushback acionamento no pátio 3, Rio 5973. Paulo, bom dia, é o Gol no 605. Gol no 605, bom dia, táxi Alfa, reportante da táxi Juliette, para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, para ingresso no 605. Salvador, muito bom dia, TAM-3597. TAM-3597, bom dia, informação a Índia, Brasília 380, copia? Copia, TAM-3597. Autorizado Brasília, nível 380, V-Upers Lua 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5102 no transponder. Autorizado 380 para Brasília, decola da 10, curva direita, Gole Ofito pela UPS Lua 17. Controle 119, decimal 8, transponder 5102, o TAM 3517. Protejamento correto, confirme apenas o portão, CD 02. Negativo, está no portão 07. Gente no 07, chame pronto para o pushback, acionamento, TAM 3597. Camaral, TAM 3597. Salvador, bom dia, Gol 804, ponto de espera pronto. 804, bom dia, linha decola, pistão 0, vento 100 graus, 11 nós. A linha decola da 10, o Gol 804. Para o tanque do Gol 715, 183, 3:58, Campinas, Alberto. Gol no 7, no 5, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0. Ponto de espera torre 1, 18, decimal 9, 5, ajuste no 0, 14, bom gol. Juliette Alfa, ponto de espera 2. Gol no 7. Gol no 897, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Após o banho da companhia, autorizado, boa noite, Ramos. Tango, Juliette, está voando sobre água, vamos partir agora para a duna. Descer para 2000 em Duna e LF, autorizado para pouso. No 605, após a passagem do Boeing da companhia, ingressa a critério via Juliette ou Índia para o portão 03. Após a passagem da aeronave da companhia, ingressará o 03 no 605. Azul 4069, chame Recife, frequência 1251. O 1607, chame Recife, 1251. Recife 1251, o Gol no 607, bom dia. Boa. Rio 1804, solicita de imediato curva direita para evitar a formação. 1804, livre de desvio com controle 198. 198, obrigado. Torre Salvador, Gol 1705. Controle, contato radar, gira direita e voe Leda. Direita Leda, 1804. Varig 9874, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1014, voo para Itape, descida para 5000 Itape Duna ILS. E 14, 5000 Itape Duna ILS, 18950, 0094, 0094. Pode interceptar o localizador, senhor? Livre ali, é. Graças, senhor. O 715 decolou 54, estou me controle 198. 198, 715. Controle Salvador, eu vou no 715, muito bom dia. Vou no 715, este é o controle Salvador. Meu cordial, está em contato o radar. Salvador, bom dia, 897, se aproxima do ponto estado do zero. 897, bom dia, a linha mantém pistão no zero, vento, 1000 graus, 10 noite. A linha é mantém, boa noite, 97. Vento 1000 graus 1 no norte, em livre decolagem, pistão 10. Decolagem, agora Mike Tango Juliette está passando Duna no curso do localizador, vamos reduzir, efetuar o cheque pré-pouso e chamar a torre 11895. Mike Tango Juliette. 11895, Juliette, bom dia, senhor. Boa. aí, Salvador. Bom dia, Mike Tango, Juliette. Bono 897, decolou 57 no controle 198. 198, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, bom dia, prossegue. Forma livre pouso, pista 1 no 0, vento no 00 graus, 1 no nós. Beleza, muito obrigado. O gol 1804, chame Recife 1251. Recife 251, gol 804. Juliette Romeu, bom dia. Confirmando sobre voo parte de Pituaçu e Avenida Paralela, vai prosseguir 1.000 pés ou 500 pés? Gente, autorizado Salvador, Salvador, sobre voo parte de Pituaçu e Avenida Paralela, 500 pés, decolagem da 1-7, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle em 119.8, a torre em 118.95 e aciona 0133 no transponder. Na Bata, torre 118.95, acionamento, táxi e decolagem, o ajuste no 0.14, bom voo, Mike Juliette Romeu. Vamos restringi-lo ao nível 340. Ah, restrito 340. 55 no 4. Chama na marota. Uno 715, chame Recife 1288, caso negativo 1251. Larg 9874, desça para 2000 Duna ILS, autorizado. 2000 Duna ILS, 9874. Para o pushback e acionamento da 3597, no gate 7. No 07, autorizado, chame táxi na 3597. Chamar para o táxi na 3597. Olá, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, bom dia. Táxi via Alfa e mantenha a posição antes da táxi foi Kilo. E aguardando para ingresso no pátio 3, atentando ao ATR da trip, iniciando o pushback no pátio 3, ok? Lateral Alfa, antes daquilo, aguardando para engraçar o vídeo até. 7-5-5-4, está com 67 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Salvador. Trip 5514, táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 10-14, bom voo. Pátio Juliette Alfa no ponto de espera torre 119-95, ajustado ele 14-5514, graças. Salvador, bom dia, está 3153, informação Índia. Tanto 3153, informação Índia, confere, Galeão 380, minutinho para a cópia. Mike Tango Juliette ingressa no pátio 3, atentando apenas ao ATR da Trip, que já vai iniciar o táxi, ok? Mike ingressando no pátio 3, visual com a ATR, então o táxi do Mike Tango Juliette. 153, copia? Agora, só para a autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper, November 857, e segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5110 no transponder. 380 para o Galeão, decolando da 10, pela curva direita, no perfil da El, Leda, após Bidev, interceptar Upper November 87, posso conforme rota do plano de voo 79851110, transponder 3153. Cotejamento correto, chama pronto, puxa de acionamento no gate 09, TAM 3153. Câmara. Prossiga. Tem frequência alternada, desculpa. Vamos anotar, por gentileza. Por favor. Ok. A secundária é 113325. Eu tenho mais duas, que é do setor sul de Recife. 1288 e 1260. Copiados aqui, brigadão. Varig 9874 no localizador, em aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chama a torre, 11895. Dia 1895, obrigado pela colaboração, bom dia. Boa. Fora. Oi, Salvador, bom dia, Varig Log 9874. Mike Juliette Romeu, sobre o controle 198. Controle 19980, grato ao teu regresso. Controle, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, este é o controle Salvador, meu cordial. Feliz ano novo, vamos prosseguir no voo visual e sempre na escuta, câmbio. Meu cordial bom dia, feliz ano novo, na escuta permanente do melhor controlador aéreo do Nordeste, de Salvador, do Brasil, Capitão Leite. Este é o comandante Gamberoni do Mike Juliette Romeu. Gamberoni, meu cordial bom dia e vamos abraçar com carinho o Robson de Jesus. Vamos abraçar com carinho o Robson de Jesus, um abraço. Salvador, TAM 3510, está pronto para o táxi com 179 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna com fim. TAM 3507, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118 decimal 95 e o ajuste 10-14, bom voo. Juliette Alfa, no ponto de espera 118 decimal 95, 1014, o TAM 3507. Quadro 9874, livre pouso, pistão no 0, vento 09 graus, 109. Livre pouso, bastante secado, 9874 da Varig Log, não? Trip 5514, decolou 08, também controle 198. Controle 198, bom dia. controle, é o TRIP 5514. TRIP 5514, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. Bom dia. TRIP 5514, controle. Prossiga. Fins encurtar a sua trajetória na Terminal Salvador, gire à esquerda e voe direto para Aracaju. Câmbio. Esquerda direto para Aracaju, muito grato. Romeu, Romeu, Foxtrot, Lima, Barra Grande, no meu pé, copia. Zero, libera direita, livra 1209. Linda 17, curva direita, seguindo o corredor Axé. Controle em 119, decimal 8, a torre em 118, decimal 9, 5 e aciona 5072 no transponder. Então, seguindo 500 pés na linha do litoral e mude o transponder, por gentileza, para o 0264, ok? Torre Salvador, muito bom dia, tá 3590, pronto, não pode esperar da 1710. A bordo, transfere a torre 118, decimal 95, acionamento, táxi, decolagem, bom voo. 100 graus, 109, 3517, confirmando. Sim, decolagem da 10, ingresso, decolagem da 10, tá 3597. O 3153, posicionamento no 09. O 09 autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi 3.